sonhos e enganos. Mudança de planos, e ainda é a mesma sintonia de anos. Uma só raiz, quanto tempo faz? Sei quem tá por mim, voltar é bom demais. Saudade de vocês, desculpe se eu errei. Tudo que eu vivi, truto eu já caí, levantei. Escolhas não são folhas perdidas, diz o sábio. Sei que o vento é favorável. Lamentável é ver o amigo que se perdeu. Espero vê-lo em breve ao meu lado e do seu. Deus lhe concedeu um filho lindo, só faz feliz esse tio. Seja bem-vindo, a vida vai ser lindo. Valeu pelo cordão, mó satisfação ver seu trampo a milhão. Eita, tempo bom de lembrar. Se precisar de uma mão, de um irmão, é só falar. Tudo mudou, nada mudou. Eu sei quem eu fui, sei quem eu sou. Quem é caô, quem é por mim, ainda somos nós. Simples assim. Tudo mudou, nada mudou. Eu sei quem eu fui, sei quem eu sou. Quem é caô, quem é por mim, ainda somos nós. Simples assim. Saiba que de repente tudo pode mudar. Precisar do plano B, o plano A não mais dá. Capaz de entristecer, é preciso vencer. Depois você vê que não perdeu, ganhou um novo conhecer. Faz parte da evolução, aceitação de respeitar o seu irmão que teve outra opção. Não é o que eu gostaria, mas se é pro seu bem, então prossiga. Tô aqui por te torcendo e fazendo filha. Direito de escolha, querer recomeçar uma história e utilizar uma nova folha. Se é certo ou errado, o tempo mostra o resultado. Independente do que for, eu tô aqui, é nóis, cê tá ligado. Rumos distintos, não é necessariamente o fim. Segue o instinto se cê realmente tá afim. Quem tá contigo com certeza vai entender sim. Meu pensamento, eu digo, é simples, ele é assim. Tudo mudou, nada mudou. Eu sei quem eu fui, sei quem eu sou. Quem é caô, quem é por mim, ainda somos nós. Simples assim. Tudo mudou, nada mudou. Eu sei quem eu fui, sei quem eu sou. Quem é caô, quem é por mim, ainda somos nós. Simples assim. Aí, 2006. Nunca achei que aquela era a última vez. Muita coisa veio do que a música fez. Eu nunca duvidei uma única vez que aquele nosso laço era pra ser eterno. Cada passo parte do crescer interno. Cada erro serve pra aprender. E amor de irmão amarra, mas não serve pra aprender. Quem dá o peixe não ensina a pescar. Deixei cair pra tá ligeiro quando a vida testar. Juntei ideias que achavam que nem ia mesclar. Eu só joguei a faísca e deixei a chama se manifestar. Outra vez nós aqui vai vendo. Simples como tem que ser, simples como a vida quis. Vamos vivendo, vendo e aprendendo. Pra simplificar a fórmula pra ser feliz. Tudo mudou, nada mudou. Eu sei quem eu fui, sei quem eu sou. Quem é caô, quem é por mim, ainda somos nós. Simples assim. Tudo mudou, nada mudou. Eu sei quem eu fui, sei quem eu sou. Quem é caô, quem é por mim, ainda somos nós. Simples assim.